do coxinha. Pode ensinar algo para esse mundo ninja. Para esse mundo. O ninja que quebra as regras é um lixo. Lixo. Mas que abandona seus amigos é pior que isso. Meu nome é Obito. Eu sei, tenho muito a aprender. Mas acho que o meu destino é um dia ser Hokage. Mas pra isso conseguir eu tenho que treinar. Ficar esse maldito vou te superar. Não sabia que minha vida iria mudar. Eu não sabia que essa pedra ia me esmagar. Metade do meu corpo já não dá pra ver. Minha vista tá começando a escurecer. Kakashi, meu amigo, eu vou morrer. Então vou dar meu Sharingan pra você. Eu não quero morrer. Tanta coisa que eu sonhava. Vou morrer sem dizer. Pra rir o quanto eu a amava. Só que eu despertei, espero não morrer. O que aconteceu comigo? Eu sobrevivi. Fortifiquei pra fugir daqui. Ainda em perigo, me deixa sair. Mundo cruel, porque tem que ser assim. A minha esperança acabou de ter fim. Eu sinto ódio despertando em mim. Eu vi o Kakashi matando a Rin. Pra proteger o amor. Nossa realidade é feita somente de vazio e dor. E é por isso que o mundo precisa de um salvador. Pois pra ter um vencedor tem que haver um perdedor. Eu quero criar uma realidade onde isso não aconteça. Tem que ser a força, pois os fracos vão dizer que eu perdi a cabeça. Mesmo que eu tenha que corromper na alma. Mesmo que de mim